trata. E volte a ligar pra mim. Se me quer de volta, então pare de ficar de mal de mim. Hoje estou sozinha, porque você não vem pra mim. É que você não quis saber por que agi assim. Penso no que fiz e não no que você fez pra mim. O que aguentei, aturei para dar certo. Sempre estive perto, mas meu coração ficou esperto. Por mais que eu queira, eu não consigo me acostumar. Inventa sempre uma maneira nova de me maltratar. Arranjo um jeito de esquecer porque estou fora dessa. Ninguém me compra com presentes e conversas. Eu estou fora dessa. Dramas e ciumeiras e fofoca dessas minas. Me dá licença, eu te avisei pra não ouvir conversa de ninguém. Caiu você. Pare de brigar, de me maltratar, e volte a ligar pra mim. Pare de brigar, de me maltratar, e volte a ligar pra mim. Do-do-do-do-do, do-do-do-do-do.